conectando as rádios através desse site que une o Rizoma e das rádios livres. E estamos aproveitando em colocando, já cadastrando rádios. Olá, visitantes, pode entrar, se quiser conhecer. A gente está cadastrando aí rádios que não eram usuárias na lista do Rádio Livre também. Então, uma oficina prática de já colocar as pessoas, as rádios em ação aí para estar fazendo a manutenção do site radiolivre.org. Então, se você, mudeiro, ainda estiver em casa, por aí aparece, o encontro está rolando. O encontro de rádios e mídias livres de agosto de 2013. Tem os visitantes aqui na muda. São do México. Sempre tem pessoas novas visitando. Vocês são do México? Se apresenta aí. Eu sou Alexandre. Alexandre da The Reactors México. Estou trabalhando para um banco. Tentando virar o Brasil. Tentando virar o Brasil. Trabalhando para mim. Gosto muito. Gosto muito desse país. Então, a gente está fazendo um encontro de rádios livres aqui, com rádios livres de outros lugares do Brasil. Se quiserem participar, a gente está na mesa ali atrás. Beleza. Rádio Muda. Oitenta e 8.5, Rádio Livre, Rádio Muda. Como vocês acabaram de ouvir, está rolando o grande encontro de rádios livres. Muito legal. Esse foi o som de Pink Floyd. Vamos agora com Gilberto Gil. Feliz Dia dos Pais. In town I lose. Wake up in town I lose. Wake up in town I lose. For the rain is falling. Gaya, Gaya. Got to have Gaya now. Got to have Gaya now. Got to have Gaya now. I even touch the sky above the falling rain. I feel so good in my neighborhood. So here I come again. Got to have Gaia now. Got to have Gaia now. Got to have Gaia now. For the rain is falling. Tão bom rever a tribo fumaça. que a chuva caia. Metallica, programa Universo das Músicas, é um som instrumental. Ah não, errei, não é instrumental não. Yeah. programa Universo das Músicas. Vamos ouvir agora uma música de Chico Sainz, Nação Zumbi, Coco Dub. Muito legal essa música. Thank you. jumping and the jump began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock, everybody let it rock. Everybody in the wholesale block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock, everybody let it rock. Everybody in the wholesale block. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock with me. Let it rock, everybody let it rock. Everybody in the wholesale block, put that to the jailhouse rock, rock, rock. The warden said, hey buddy, don't you be no square. You can't find a partner, use a wooden chair. Let it rock, everybody let it rock. Everybody in the wholesale block was dancing to the jailhouse rock. Shifty Henry said the bugs for heaven's sake. The one's looking out just to make a break. Buzzy turned to Shifty and he said, nix, nix, I want to stick around, I want to get my kick. Let it rock, everybody let it rock. Everybody in the wholesale block put down into the jail, let it rock. Down into the jail, let it rock. Down into the jail, let it rock. I won't be king.

revolução na sua vida, você pode, você faz. Quem sabe mesmo, quem sabe mais. Também sou de maduro, eu também sou da banca. Aperta um do forte, fica tudo a pampar. Eu tô no clima. Também tô no clima. Eu tô no clima. Também tô no clima. Eu tô no clima. Eu vivi, estava fora do meu alcance. Isso já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar. Cada um, cada um, cada lugar, lugar. Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil acreditar. Mas essa ponte vai mudar. Se não mudar, pra onde vou? Não cansado de tentar de novo. Eu passo a bola, jogo o jogo, eu vejo, vejo na TV. O que eles falam sobre o jovem não é sério. O jovem no Brasil não quer levar você. Eu vejo na TV, o que eles falam sobre o jovem não é sério. Não é sério. Vejo na TV, o que eles falam sobre o jovem não é sério. O jovem no Brasil não quer levar você. Vejo na TV, o que eles falam sobre o jovem não é sério, não. Não é sério. A polícia diz que eu já causei muito distúrbio. O repórter quer saber por que eu me drogo, o que é que eu uso. Eu também senti a dor, se tudo eu fiz a rima. Agora tô por conta, pode ver que eu tô no clima. Também tô no clima. Eu tô no clima. Também tô no clima. Eu tô no clima. Também tô no clima. Eu tô no clima. Revolução na sua vida, você pode, você faz. Quem sabe mesmo é quem sabe mais. Revolução na sua mente, você pode, você faz. Quem sabe mesmo é quem sabe mais. Revolução na sua vida, você pode, você faz. Quem sabe mesmo é quem sabe mais. Também sou animado, eu também sou da banca. Aperta um do forte, fica tudo a pampar. Eu tô no clima. Eu tô no clima. Eu tô no clima. Chegando por aqui, negra ali, família RZO, vários malucos só. O que eu consigo ver é só um terço do problema. É o sistema que tem que mudar. Não se pode parar de lutar, senão não mudar. A juventude tem que estar afim, tem que se unir. O abuso do trabalho infantil é ignorância. Vai diminuir a esperança. Na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. Não é sério, então deixa ele viver. É o que liga. Programa Universo das Músicas 88.5. Agora vamos com o forrozinho aí. Vamos dançar um pouquinho. Arrasta a cadeira, a mesa. Começa a dançar um pouco aí. Vamos lá. A saudade lembra quando águas mansas eu regava meu matinho, meu girassol. De lembranças tantas lembro do teu olhar sobre a luz de pirilampos que voavam pelos campos entre matos e barrancos ao luar. A saudade lembra quando águas mansas eu regava meu matinho, meu girassol. De lembranças tantas lembro do teu olhar sobre a luz de pirilampos que voavam pelos campos entre matos e barrancos ao luar. Joga lenha na fogueira, cinza de saudades vão ficar. O amor que eu lhe devo, deixe que eu vou lhe pagar. Na lagoa em que te vejo, eu sei que é certo e pode vingar. Esse amor da Cundeirumba, da Cundeirumba, da Cundeirumba, da Cundeirumba. Solta um beijo pra cá, deixa o vento levar. Solta um beijo pra cá, deixa o vento levar. Solta um beijo pra cá, deixa o vento levar. Solta um beijo pra cá, deixa o vento levar. A saudade